Personalidade, quem sabe, sabe, sabe, modinha, mó viagem. Personalidade, quem sabe, sabe, sabe, seja você mesmo, anda na humildade. Personalidade, quem sabe, sabe, sabe, modinha, mó viagem. Personalidade, quem sabe, sabe, sabe, seja você mesmo, anda na humildade. Boa, irmão. Personalidade, vamos trocar uma ideia, chega aí, malandragem. É você mesmo que eu estou chamando, que analisa o som de mano para mano, que se identifica com a levada. Atitude é com nós, muitos não sabem da jogada. Não, não, não interessa o estilo que você anda, aí modinha vai colar com a sua banca. Eu já disse, só pra resumir, se liga aí, o som tá aí, é bom ouvir e conferir. Jamais eu vou sair rebolando, aqui é favela e não me desengano. Não, não, eu tô ligado que vários manos pensam assim. Não tem tempo ruim, chega aí, chega aí. Eu vi, assisti vários manos subir, ha, no palco desejaram, não somaram por aqui. Mas continuo cantando sem nenhum problema, porque esse é o dilema, tô dentro do esquema. Tô vindo de um rolê, é minha noite na caminhada. Me passa um maluco de raiba na cara, não sei que estilo é esse, na minha quebrada nunca teve maluco assim, que viaja várias vezes, que vai no salão só pra catar mulher. Não tem capacidade, não tem ideia que as mina quer. Para e pensa, qual será o problema? Eu já disse, rebolar não faz parte do nosso esquema. Seja você mesmo, seja quem você é. Rap é compromisso, não é prazer, mané. Esse é meu estilo e ninguém me segura. Pra me fazer parar, é difícil tá na jura. Até os lagartixa tá inventando, coloca a calça larga pra chamar fulano de mano. É foda, esse cara só vacila. Na quebrada seu apelido é Priscila. É conhecido como Bum Bum Bunda. Rebola sem parar, não, não quero acreditar. Tem vários cara que curte rap por causa da batida. Mas não se liga, não se liga na mensagem que é positiva. Aqui é periferia, se pá e pá de ponta a ponta. Da ZL a zona norte, eu seguro a bronca. De repente eu vou falando e você desacreditando. Aqui não tem Carla Pérez pra você ficar pagando. Por aqui só mano responsa, que curte o movimento. Modinha, eu tô correndo. É 2, 3, 4, soldado que manda recado. No microfone eu acabo com seu rebolado. Olhe para mim, aqui é sujeito homem, que desde moleque é rap, que nunca mudou o nome. Não, eu sou pior do que o soco do Maguila. O puro impacto, PH na rima. Seja você mesmo, valorize sua pessoa. Não vá de embalo, senão cabelo à toa. Aqui vários manos, é o que é. Aí, personalidade, só os loucos tá de pé. Personalidade, quem sabe, sabe, sabe. Modinha, mó viagem. Personalidade, quem sabe, sabe, sabe. Seja você mesmo, anda na humildade. Personalidade, quem sabe, sabe, sabe. Modinha, mó viagem. Personalidade, quem sabe, sabe, sabe. Seja você mesmo, anda na humildade. Personalidade, vantagem ou desvantagem? Será que vale a pena falar da sua imagem? Em sacanagem, pilantragem, vagabundagem, viagem. Aqui o rapper tem caráter como tem. Tem mulher que gosta de ser rebaixada, zoada, tirada de um funk que não vale nada. Chamada de tchuchuca, cadela popozuda. Aí tapinha não vai, muita gente escuta. Ei, modinha, modinha, ou dança da modinha. Eu reconheço esses tipos, bicuda. Galinha quer dançar, dançar, dançar. Multidão vai lhe ensinar. Viva como ele seja, sem cultura. Povo de rua, escuto, amo a música. Quem sabe que é cultura. Por isso é de rua e como luta. Eu sei, como sei, veja bem. Proceder aqui, rap, boom. Vai além, desce potranca, desce com emoção. Que porra é essa de Jonathan da nova geração? Dança da cadeira já inventado. A mulher dança pro cara e o cara fica excitado. Daquele jeito, sem calcinha no baile, bota pra dentro. Vive o momento no mesmo tempo. Eu só lamento. Putaria, cansei de ver. Homem e mulher não quer saber, só quer saber de meter e meter. Nem sabe as doenças venéreas, sífilis, crista de galo, cancro mole, gonorreia, hepatite A e B, HIV. Veja você, se livra C, ou se não vai morrer. Antigamente o som funk, punk era louco, louco, muito louco. Vários manos ficava dançando. Me lembro daquele tempo do Black Power, Power. Oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. I feel good. Era muito mais radical. James Brown. James Brown. Personalidade, quem sabe. Modinha. Mó viagem. Personalidade, quem sabe. Seja você mesmo, anda na humildade. Personalidade, quem sabe. Modinha. Mó viagem. Personalidade, quem sabe. Seja você mesmo, anda na humildade.